cala a boca, você é freguês. O meu bonde chegando outra vez. Faço tudo que você não fez. Tudo isso elevado a 6. Sem espaço pra comediante. Suas track é entediante. Da comédia, meu maninho, eu sou antes. Tá no sangue, eu tô picante. E nessa leva eu sigo adiante. Tu me curte, vejo no seu semblante. Eu fico louco quando eu fico sem blanche. Igual ela quando fica sem blush. Tipo ele quando fica sem cush. Tipo ela quando eu fico sem cash. Tô ligado que você é um cuck. Como ela parece super flash. Para, mano, tu tá muito forçado. Reconheço que tu foi esforçado. Mas o topo só precisa de um. Vai voltar pra casa com dor no bumbum.